Delta 3601, na posição norte, pronto para o pouso. Então 3601, número 2 no setor, a nave da companhia já finalizando no portão 1-0, a minha escuta aguardando. A escuta, obrigado. Solo Salvador, 3399 para o táxi, 113 a bordo, 13h40, alterno Galeão. 3399, faça um táxi lento até o ponto de espera da 110 via Índia, aguardando a abertura da pista ao 05, o ajuste 1011, tenha um bom voo. Gente, táxi lento, ponto de espera da Índia, com 1011, 3399, muito graças, bom dia, bom trabalho. Então 3601, no coordenem com a equipe de solo, após a passagem da aeronave a retaguarda, tem livre para o espectacionamento e a porta táxi. É, 3601. Salvador, bom dia, 3399, próximo para o 0, pronto. 3399, a linha decola, pistão no 0, vento 310, graus 19. Autorizado, alinhar e decolar, 10, 3399, bom dia. Para o táxi UTAM 3601, 122, 4 horas e 5, alterna Galeão. UTAM 3601, no táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118.95, ajuste no 0 no 1, um bom voo. Via Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 118.95. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, controle, TAM 3399, cruzou em 500 pés. TAM 3399, TAM Radar, Flotazinho 3600, Rádio Israel, Lito. TAM 3600, Israel, Lito, TAM 3399. TAM 3399, por gentileza, pelo voo 320. Confirmando 330 restrito, 3399? 320. 320 restrito, TAM 3399. 01, aproximando o ponto de espera da 10, pronto. 3601, além decola, pistão 0, vento 300 graus, 1-9. Além decola 10, TAM 3601. 01, decolado 03, controle 119, decimal 8. 198, bom dia, 360. Bom dia, 103601, no passa 2200, por lá na direita. 103601, contato contato, plano 2300, que é da Elda Brito. Chamativo, da Elda Brito. Poderia voar direto da Elda, presente? Ali. Graças. Fala, falador, bom dia, Ucha, na 62, boa informação, Echo, autorização, Guarulhos. Ucha, na 6251, bom dia, informação Echo, confere, Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesolo, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5411 no transponder. Utilizado Guarulhos, nível 360, decola pista 10, primeira curva direita. Transponder da El, Leda por Leda, vou abrir, eu estou de lume meia conforme rota. Saída 198, transponder 5411. Ponte 11, só uma informação, pista 10 já está aberto para operação. Afirmo desde 20605. O Xané 6251, portão 1, chama pronto para o SBEC, assinamento. Chama lá, o Xané 6251, bem. 3608. Nissan 3601, chama Recife, 94. 3, 1, bom dia, 3601. Salvador, bom dia, 6251, Oceaneiro, na 190, para o estacionamento. Oceaneiro 6251, autorizado, reporta táxi.